Júnior, deixa eu agradecer aqui ao prefeito Serafim, também a Polícia Militar, especialmente a família Rosário, toda a coordenação desse grande evento. Major Rosário, muito obrigado mais uma vez pela confiança que deu a nós de fazer a cobertura dessa que, sem dúvida nenhuma, é a maior festa de tradição do estado do Amapá. Ângelo, sem comentários, parabéns, meu DJ. Depois do Júnior Moral de volta, tem mais. Tá, vai descansar a beleza dele um pouco lá, Júnior. Verdade. Satisfação muito grande em poder anunciar esse cara aqui, que meu irmãozão, de longas datas, de muitas histórias. Festividade de São Sebastião 2020. Com vocês, Júnior Moral. Boa noite, Carmo do Macaquari. Só quem é devoto de São Sebastião joga o bracinho pra cima aí. Joga os dois bracinhos pra cima. Quem é devoto do São Sebastião? Viva São Sebastião! Bora, Carmo do Macaquari, bora amanhecer, bora dançar! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na Zona Sul. Eu amo você, viu? A dor do amor é contra o amor que a gente cura. Vim curador desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Júnior Moral ao vivo pra você. Bora dançar, bora curtir. É o baile da saudade. Obrigado pelo carinho, galera, curtindo Júnior Moral ao vivo. Professor, bora. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se não sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente eu me lembro que estou. Agora ficou melhor o carinho dessa galera no Carmo do Macaquari. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite. Bora, galera, bora. Olha a selfie pra quem. Eita, professor Kleber. Baile da saudade é assim. Viva São Sebastião, viva São Sebastião. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Nós

sofri a tua dor resignadamente. Sofri, porque sofri por ti também. Sofri, que a dor vai ensinando a gente. Ama quem um dia querer bem. Te amei como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto adorei e esquecido da própria vida. Arararara. Perfídias, mandaste embora, eu não esqueci. Das rosas, das orquídeas e das violetas eu dava a ti. Distraída e um ambiente luxuoso em que sempre vivias, tu deixaste e murchaste minhas flores, meu buquê de fantasia. Lararara. E agora já quem te magoa, perdoa pelo bem que eu te fiz, perdoa e será feliz. Lararara. Feliz. Lararara. Feliz. Lararara. Feliz. Aí sim, é pra agarrar um pouquinho mais a dama e dançar agarradinho, Júnior Moral Trepidante. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, eu a quero só para mim. Teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo que tua beleza de rosa se transforme no espinho. Quase morro só em pensar em perder seus carinhos. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Alô, meu amigo Bolinha, Salão do Bola, a comitiva de Macapá, rapaz, está aqui no Carmo. Aquele abraço. Teu suave perfume às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo da beleza de rosa se transforme no espinho. Quase morro só em pensar em perder seus carinhos. Tenho medo que essa paixão seja uma ilusão sem fim. Tenho medo que não sejas a flor do meu triste jardim. Do meu triste jardim. Do meu triste jardim. E essa aqui especialmente ao nosso amigo Naturismo. Alô, alô! Naturismo! Júlio Moral, era só o que faltava. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Era a sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, para mim mais que um louvor, ver teu corpo caliente. bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Bora, Valdeir! Também nem que o mundo se afastasse de mim, e por apenas um segundo tenho você no cabaré. Olha a galera no barracão, todo mundo de roxinho coladinho. É o baile da saudade. É Júnior Moral ao vivo. Bora, Carmo! Júnior Aranha! Quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, um vestido bem bonito. Era a sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. De um jeito encantador, para mim mais que um louvor, ver teu corpo caliente. Mas ela não dá bola pra mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. Nem que o mundo se afastasse de mim, por apenas um segundo tenho você no cabaré. Por apenas um segundo tenho você no cabaré. Baile da saudade é isso aqui, ó. Viva São Sebastião! Bora, Carmo do Macaquari, bora dançar! Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, e te quero tanto, amor. Quero teus olhos olhar, quero tua boca beijar. Verônica, me sinto tão só quando não estás junto a mim. Verônica, Júlio Moral, eu quero dizer que te amo tanto que não posso mais, que te quero tanto, amor. Bora, Carmo! E quando a noite desceu, um poeta escreveu sua história de amor. Tinha a grandeza do mar, o esplendor do luar e a beleza da flor. Era o romance, uma linda canção, na cidade do coração. E hoje o poeta cantou, nada mais triste não, de moral, o poema de amor. É o baile da saudade. Amanhã o bicho pega por aqui, viu? Intrepidante, sempre fazendo bonito. Obrigado toda a equipe, galera do Som Trepidante, melhor qualidade, viu? Parabéns. Senhoras e senhores, Maestro Romário. Era o romance, uma linda canção. Do coração. Olha o meu amigo Kleber. E hoje, sempre com a sua primeira dama, o poeta cantou, primeiríssima dama. Nada mais triste não, um poema de amor, um poema de amor. Júnior Moral, baile show. Alô, família Rosário. Bora, meus amigos. Obrigado pela moral, pelo carinho. Pra onde você me levar? Eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, e vou te amar. Você com meu carinho, me seu carinho, fez me apaixonar. Acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho, preciso desse teu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou, com você eu vou. Na chuva ou céu azul, pro norte ou pro sul, vai o sol. Pra onde o vento nos levar, com você eu vou. Vou pra qualquer país, pois eu só sou feliz se você comigo está. Naturismo, bora lá! Se eu não voltar pra casa, não posso viver. Aqui tão sozinho, na desilusão. Aí o Kleber gosta. A besteira que eu fiz foi deixar você. E agora só resta voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Ivana, Matilda, Agamino. Errar é humano, fui eu que ri. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Mas tenho certeza que no meu regresso. E o meu amigo Tom, meu técnico, essa é pra você, meu querido. Vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar o portão, sei que vou chorar. Ivana, Matilda, Agamino, L'amour, rever você, meu amor, pelo amor que vou sentir você perto de mim. L'amour, que vou rever você. Divana, Matilda, Agabino. Alô, meu amigo Aldir! Aldir Félix, paredão, rei da Lugneck! Bora, meu irmão! Boxe PJ. Bora curtir mais uma aqui. Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida. Pensando em ti, pensando em ti. Ei, Júlio Moral, ao vivo! Só começando a brincadeira por aqui. É o baile da saudade, Carmo do Macaquari, festa! Cadê a galera que é devota de São Sebastião? Joga o bracinho pra cima! Quem veio de Macapá aí, hein? Nossa senhora, galera de Itaúba, aquele beijo, aquele abraço. Rapaziada de Calçuene com a gente. Tô sabendo que tem gente do Oiapoque aqui, rapaz. Veio só curtir a festa. Carmo do Macaquari, alô família Sangel Pneus! Vamos! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esqueço bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou um palho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Ah, como eu penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você, meu amor. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Você invadiu, em profundo no amor, e eu sinto por você. Não esqueço bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. O frio sou uma chama viva ardente, o teu calor, o teu calor. Bora, trepidante! Quando ouvi minha canção, os seus olhos vão brilhar, meu bem. A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar, em seu pensamento eu vou estar. Se a canção lhe envolver, você sentir vontade de chorar, peça ao DJ, DJ Valdemir, pra repetir, fecha os olhos pra sonhar. Agora ficou melhor. E no delírio da canção, deixe abrir seu coração. Deixa o amor lhe completar. Mas por favor não diz que eu te chamei em vão. É pra dançar agarradinho, pra dançar agarradinho. Júlio Moral, ao vivo! Neste espetacular show trepidante. Alô, Manel! Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais nos deixar. Mas a promessa, o impulso e o tesão, uma trança dessas e juras de amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Deixa o amor lhe completar. Mas por favor não diz que eu te chamei em vão. Alô, Thiago. Mas a vitória é de um outro qualquer. Seu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheia de amargura, a chorar. Minha dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Júlio Moral, ao vivo no carro do Macaquari. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. estou apaixonado por um amor que não consigo entender. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, me alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Tira o moral! Sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Festividade de São Sebastião, Carmo do Macaquari. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, me alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Alô, Major Rosário! Aquele abraço, meu amigo! Bora, família! Silvio! Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas do céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o ar será você. Ardente de paixão, irraiando meu coração. E então eu serei amor, o sereno, e o ar será você. Ardente de paixão que raia no meu coração. Olha o chuchu! Vamos lá, rapaziada, pra dançar, pra curtir. É o baile da saudade, é Júlio Moral. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor alma aqueceu. Tive um sonho para dois, viveremos a cantar. Adulta, o amor de Ana. Em seus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer. Ó, Diana, vem me amar. Eu te quero, meu amor. Vim trazer-me o teu calor. Vem viver pra mim, Diana. Vem, querida, minha vida. Vim depressa, vim, e eu te espero. E eu te quero com paixão. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Only you vem me fazer feliz. Only you é tudo aquilo que eu quis. Para mim tu és a felicidade. Sem ti vou morrer de saudade. Vem amor, oh, oh, oh, vem amor. Por favor, oh, oh, oh, vem pra mim. Manda um abraço bem forte ao meu primo Branco Balheiro. Para Branco! Amanhã vai botar o cavalo pra correr, viu? Amanhã o bicho pega. Bora, Branco! Quero te encontrar numa noite de luar, no bar do parque, para o velho marudar. Senti o cheiro de amor no ar. Me enquadra no zoom do teu olhar. A sobrevivência marcando presença na ausência desta solidão. Você calada no meio da multidão, ouvindo falar da minha louca paixão, que me deixa cheio de desejo, do lampejo desse coração. Vejo teu corpo nu em pleno verão, sonhos contidos, os pecados de Adão. Aie, aie, oi, oi, oi, oi, oi, oi, aie, aie, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Um abraço pra galera do Curicaca. Fofinho, abraço, meu irmão. A sobrevivência marcando presença na ausência desta solidão. Você calada no meio da multidão, ouvindo falar da minha louca paixão, que me deixa cheio de desejo, do lampejo deste coração. Vejo teu corpo nu em pleno verão, os pecados de Adão. Swing a guitarrinha. Ai, ai, ai. E a galera chegando com a gente, curtindo, dançando. Só a primeira noite de festa, vamos! Diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor, que vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Eu amo como eu a amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. Eita, que coisa boa! Quem tá curtindo com o melhor amigo aí? Quem tá curtindo com os amigos? Quem tá curtindo com aquela amiga parceira, dá um abraço nela. Paga um balde pra ela agora, vai. Pague um balde pra aquele seu amigo que tá liso. Aquele seu amigo Panema que vem pra uma festa e não pega nada. Paga um balde pra ele aí, vai. Dá 50 reais pra ele. Eita, que coisa boa, a gente tá aqui. Muito obrigado, Carmo do Macaquari, pela recepção maravilhosa. Agradecer a família Rosário, Major Rosário. Esse cara tem moral, rapaz, tem muita moral. Bora dançar, galera! Meu amigo Cleiton, homem forte do Oiapoque, rapaz, tá comigo! Bora, Cleitinho! A lua quando brilha fala de amor. O nojengado deixa só de sentir o teu calor. A noite acordado sonho com você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sou ligado, eu fico perturbado, sem ter o que fazer. Eu tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe. Só quero colo de menina, quando amor não está no meu coração. Eu tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe. Só quero colo de menina, pouco a pouco custa meu coração. No outro dia a gente se vê, outro lugar que lembre do sertão. Ficando só pra te convencer, vou te ensinar como viver é bom. E amar até, e amar até, até quando Deus quiser. E amar até, amar até, até quando Deus quiser. CD que tá tocando, mano. Não, não é CD não, é o Trepidante mesmo. É ao vivo, Júnior Moral. A lua quando brilha para o dia, amor. E no gingado desse sorte do teu, sinto teu calor. A noite acordado sonho com você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sou ligado, eu fico perturbado sem ter o que fazer. Só as patroas aí, ó. E tento sair dessa rotina. Não quero não, colo de mamãe. Só quero colo de menina. Pouco a pouco conquistar seu coração. Tento sair dessa rotina. Não quero não, colo de mamãe. Só quero colo de menina. Pouco a pouco conquistar meu coração. No outro dia a gente se vê. Outro lugar que lembre do sertão. Grande sorte pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. E amar até, e amar até, até quando Deus quiser. Amar até, amar até, até quando Deus quiser. Amar até, amar até, até quando Deus quiser. E amar até, até quando Deus quiser. Dançando dois pra lá e dois pra cá. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar, não sei quem sou nem vou mudar. Vou ser aquilo que eu sempre quis. Se acaso você diz que sonha um dia e ser feliz, mas vê se fala sério. Chorar sua mágoa, se afogando em agonia. Contra tempestade, copo d'água. Dance o shot da alegria. Júnior Moral, Júnior Moral, ao vivo! Pra quem chorar suas mágoas, se afogando em agonia, contra tempestade, copo d'água. Eu danço o chat da alegria. Bora balançando. Zé Davi, o cachaceiro, desse de pé de balcão. Tem filhos, é sabonês, na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, poporão. A poeira levantando e os cabra todo gritando, dizendo o conjunto bom. Poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, poporão, a poeira levantando e os cabra bebo gritando, dizendo o conjunto bom. O fole velho furado fazia forofofô, bandeira enferrujada e a sabumba sem tensão. Fomos sapateando, mas ninguém ouviu o dono. Hoje o couro era rachado e todo mundo agarrado. E as patroazinhas, bora! Poporopo, poporopo, poporopo, poporopo, poporopo, poporopo. Poeira levantando e os cabra todo gritando, dizendo o conjunto bom. Poporopo, poporopo, poporopo, poporopo. Poporão, poporão, poporão, poeira levantando, os cabras todo gritando, dizendo o conjunto bom. Alô, família Sangel Pneus. Bora, naturismo! Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, ia. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela, ia, não sei se vou me segurar. Bora pra cima, trepidante, bora endoidar essa galera. Bora botar essa rapaziada pra dançar. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso lhe entregar o meu amor, dá meu carinho pra ela. Vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela. É só dela, só pra ela. É só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso lhe entregar amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, só pra ela, é só dela. meu coração. Sinto que ele vai parar se você se for de mim. E os meus olhos jamais irão olhar algo tão lindo assim. O meu sorriso, saudade vai chorar se você de mim fugir. E a minha boca jamais irá provar lábios tão doces assim. Com seus, meu amor, procure entender. Sem o seu amor não sei viver. Sem teus olhos para me olhar, sem tua boca para me beijar, sem teu cheiro pra me enlouquecer, sem teus braços pra me abraçar, sem teu corpo pra me dar prazer. Se você é amor pra me amar, não me deixe só, princesa. Não me deixe só, te quero. Não me deixe só, princesa. Não me deixe só. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho, um sonho de amor. Sem você, sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Só me fiz sofrer, só quis me iludir. Não aguento mais tanta solidão. Você só machucou e congelou meu coração. E a galera vai dançando, bregando, vai dançando, bregando. Vou matando saudade. Sei que te feri, fiz você sofrer. Mas peço teu perdão, sem você não sei viver. Se meu corpo quente pra me aquecer, eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. Lembra dos momentos de felicidade, quando o nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Alô, meu amigo Aranha, Aranha Design! Serginho Moral ao vivo, bora dançar, galera! Ei, ei, ei. Hoje é noite de alegria, noite de festa! Bora, Carmo do Macaco ali! Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta, só aumentado. Se um coração que muito sofre pra ter você, se não te vejo fico a aspirar, imaginando onde você está, se está pensando em mim. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem teu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixe nessa solidão. Vem e acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, não importa essa emoção. Hey, yeah. Família Rosário, aquele abraço! Segura! Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta, só aumentado. Tinha um coração que muito sobre pra ter você. Se não te vejo, fico a aspirar, imaginando onde você está. Se está pensando em mim, pois quero que saiba, gente, não paro de pensar. Senti o amor, eu vou ficar nas nuvens. Não me sabe, eu me não me ilude. Vim me abraçar, aquece meu coração. Não me deixe nessa solidão. Vem, acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, vou até essa emoção. Todo mundo tem um amigo assim. Eita, eu tenho muitos. E tu, Kleber? Eu fumo, mas eu não trago. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. Eu fumo, mas eu não trago. Quando trago, não dou pra ninguém. Bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. A galera diz que eu não pago uma menta. Sabor do barco, eu nunca pago uma gelada. Sou bom de papo, a turma comenta. Ainda pago o sapo quando ninguém quer pagar nada. Meu jeito é esse, eu chego sentando uma mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Meu jeito é esse, eu chego sentando uma mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago as despesas, não tenho dinheiro. Sou pirangueiro. Sou pirangueiro. Sou pirangueiro. Quem tem amigo Papudinho, dá um abraço nele bem forte, vai! Cima, Júlio Moral! Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho, não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. O garçom, traz uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. O garçom, traz uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. O garçom, traz uma cerveja, que eu quero afogar essa paixão. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, bebo sim, bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim. E vai beber até de manhã, se bora comer. Quem tem amigo papudinho aí? Eu quero saber o seguinte, quero saber se veio algum corintiano pra festa hoje. Cadê os corintianos aí? Eu quero ouvir o grito bem forte da galera do Palmeiras, da galera do São Paulo, Botafogo, Fluminense, a maior torcida do planeta Terra. Cadê a galera do Vasco da Gama? Não é? Não é do Vasco? Não? Então bora ouvir. Cadê a galera do Flamengo? Dá um grito. Cadê a galera do Carmo, do Macaquari? Dá um gritão. Dona Maria, que dança essa? Que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa? É carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança essa? Que a gente dança só. Dona Maria, que dança é carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater bater o pé. Teve gente que bateu a mão aí. Carimbó pra galera. Salão do Bola, alô Bolinha. Dona Maria, que dança essa? Que a gente dança só. Dona Maria, que dança essa? É carimbó, é carimbó. Dona Maria, que dança essa? E a gente dança só. Dona Maria, que dança essa? É carimbó, é carimbó. Braço pra cima, braço pra baixo. Agora eu já sei como é que é. Só falta bater a mão, batendo também o pé. Só falta bater a mão, batendo também o pé. E o viado no mato é bicho corredor. Corre viado, lá vem caçador. Viado no mato, aponta, aponta. Aponta pra ele, vai. Caçador, lá vem caçador. Corre viado, lá vem caçador. Não aponta pra mim não. Ai pai, para. E o viado no mato é bicho corredor. Corre viado, lá vem caçador. Viado no mato é bicho corredor. Corre viado, lá vem caçador. Lá vem caçador. Alô Kleber, por que tamo apontando pra ti, cara? Lá vem caçador, lá vem caçador. Corre viado, lá vem caçador. E eu subi pelo tronco, desci pelo galho. Morena me apara se não cai. Eu subi pelo tronco, desci pelo galho. Morena me apara se não cai. Se não eu caio, se não cai. Ô morena me apara se não cai. Se não eu caio, se não cai. Alô Romário. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Carimbó do macaco feito pra você dançar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Carimbó do macaco feito pra você dançar. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco, olha o macaco. Olha o macaco, macaco do macacão. Conheço o macaquinho que é filho do macacão. Neto do macaco velho que mora no sertão. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Carimbó do macaco feito pra você dançar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Eu quero ver você agora embolar. Eu quero ver, ô menino, eu quero ver. Carimbó do macaco feito pra você. É macaco, caco, macaco, macaco, macaco. Macaco, olha o macaco, macaco do macacão. Conheço o macaquinho que é filho do macacão. Bora balançando, balançando. Agaça na moradeira. Namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do vero peso, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Eu fui cantar carimbó lá no vero peso, urubu sobrevoando. Parece que vai chover. Parece que vai chover não. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, viveu numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Do velho peso da sacanagem. Lá eu sou popstar. No meio da malandragem, saio bem nas fotos, nas entrevistas, na reportagem. No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Na ilha, na ilha, na ilha, pai. Na ilha do Pinamarama, todo povo reunido. Parintins está enfeitada pra receber o mais querido. Será que é um caprichoso ou se é um garantido? Será que é um caprichoso ou se é um garantido? Que é do garantido, levanta o braço. Do caprichoso, levanta o braço. Quem é casado, levanta o braço. Quem é solteiro, levanta o braço. Quem gosta de homem, levanta o braço. Ui! Que gosta de mulher, levanta o braço. E de amigo corno, levanta o braço. Porra. É luz, riqueza, beleza. Dançar meu garimbo na vila, as quebuclas bonitas da festa do lugar. De repente a moçada se agita, alegria com mais emoção. Caprichoso, garantido, bate forte no coração. Garantido, caprichoso, alegria da multidão. É boi, é boi, festa de boi no bar. É boi, é boi, é festa de boi. Que é do garantido, levanta o braço. Do caprichoso, levanta o braço. Que é corintiano, levanta o braço. Os palmeirenses, levanta o braço. Os são paulinos, levanta o braço. Que é do Fluminense, levanta o braço. Do Botafogo, levanta o braço. Quem é paisandu, levanta o braço. Clube do Remo, levanta o braço. Agora, quem é vascaíno, levanta o braço. Os flamenguistas, levanta o braço. Viva São Sebastião, levanta o braço. Ai, meu Deus, que coisa linda. Festividade São Sebastião 2020. Carmo do Macaquari. Eita, galera, quem tá gostando, dá um gritão pra mim aí, vai. Eu quero ouvir essa energia positiva. Primeira vez a gente aqui no Carmo, é a primeira vez que eu venho, que eu conheço o lugar. E eu quero agradecer de todo meu coração o Major Rosário, família Rosário, ao meu amigo Valdeni, DJ Valdeni, na aparelhagem trepidante. Cara, isso aqui é um sonho, velho, é um sonho realizado. E pode esperar que dá bem coisa melhor nesse ano de 2020, porque o meu amigo Manel Dias, cada dia que passa, o trepidante fica mais lindo, fica mais gostoso de ouvir. Até brinquei, né? É um CD que tá tocando? Não, não é um CD, não. É ao vivo, é Júnior Moral, aqui no Carmo do Macaquari. Chama a gatinha pra dançar! Hoje até de manhã, viu? Hoje até de manhã. Quem vai amanhecer aqui, dá um gritão que eu quero ouvir. Levanta o bracinho. Suquilá. É Júnior Moral, ao vivo, com muito carinho pra você. Bora dançar! Did you find us all sad? Changes don't flare. Change don't matter. To spring my door. De que lixo tu me agarrafo. Fuga o meu mon amour. Pra você deçar. Um gozo forever. Já ficou em tu libão. Tu supplies sentiment, tu pourrais tous les yeux, tu es comme les états, tu te prends toujours si, la guinée nous sur la vie, faut t'aimer pour la vie, tu te fends des océans, c'est ton flair, c'est toi même le temps, et tu sens bien les mains du temps. C'est que l'issue, tu me agarres tout. Tant que mon amour, avec cette salle, pour toi souffler de ça. Hypnotise pas ta voix, pas de le sais qu'on aura. Arena de Saï, sempre com a sua primeiríssima dama. Um abraço, Arena. Riscos que na vida, se você prepassa, queiram vir. Se eu vou tremer hoje, eu abri. J'ai chez ton flair, j'ai toi et plus tôt. Tu sais plus mal tout temps. Il y a tu me agaves tout. Quand tu viens mon amour, tu sais ça. Quand tu as tu viens ça. Oh, il va en telle sensation. Le sentier pour toi. Je sais pour quel raison je suis tombé pour this all sounds. Change as it's all flat. Change toy never done. It is a real mark of dawn. Por tua ajuda correta, e mais lá morria. Que descansa na meta. Toma lá tu clara. Com love e tem mamá. E mais lá morria. Que descansa na meta. Toma lá tu clara. Com love e tem mamá. Super love, super love. Pidante e Júlio Moral ao vivo. Vai pra cima da galera. Vai. Ah, se você sou me apaixonar em ver. Me desolência e uma cagleve. Ah, se você sou me apaixonar em ver. É hora de namorar. Selinho, me explica, me puta me, olha o salva saula, cheia me, oh, uma coisa boa, uma amoe, a boa tique muito boa, selinho. Bora balançando. De passeio de que é mais maquete. Uma caixa cheia, ela é mais em minha terra. Só de papelzinho, ela se que me leva. O tu já é mais revel. Mas ele é meu ver. O bate que tem, ué. O velho momó, não tem passeio. E antes de ser valer, se salie. O bate que tem, ué. Se a vida tem meu blegue. Amanhã o cavalo vai estar desembestado na pista. Segundo. Turismo. Segura, balançando, bora, bora, bora esquentar esse negócio. Agora sim, papai. É o baile da saudade. É pra galera balançar. Carbo do Macaco Ari 2020. Festividade de São Sebastião. Quem sabe faz o caqueado. Angela, bota a gatinha pra dançar, bota, bota. Angela, Angela, se quanto vê. Angela, bora, bora, bota pra dançar, bota pra dançar, gata. Aqui pra te ver. Vem, vem. Oh, Angela, ADB, cê vai, ele uma. E aí, branco, você sabe? Conhece? Você conhece? Faz caqueado, vai. Angela, Angela. Viva São Sebastião! Olha o professor Kleber comigo, rapaz. Ele só primeiríssima. Agora eu quero ver. Trepidante. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Vai! Viva São Sebastião! Ui, bebê! Bota a gatinha pra dançar. Quiero tomarse, se coscare, sí. Timo así poqui, fumase, sí. Capo criado, te lo siga, mojo. Y pase, bebé, bebé, y patitalas. Alisa, gris. Quiero que me ubi, vamos, poqui. Si se tomase, alisa, gris. Quiero que me ubi, vamos, poqui. Si se tomase, repidante. Bora, Júlio Moral, Júlio Moral, ao vivo. Dele dali, vale pra ser ligeirinho. É o trepidante, rapaz, batendo forte, batendo forte. E amanhã tem muito mais, viu? Seu bebê, bebê, te bateu. fortalece a lista gris. Ele que meu bem, o amor foque. Se sai de uma sei, a lista gris. Ele que meu bem. Alôzi. E justo o pé, tocando com o pai, como é que ela começa a amar? Com consciência, la vida é, como é que ela começa a amar? Se essa menina moniniza, dança. Se classe essa menina moniniza, dança. Eu não consegui. La vida é boa, como é que ela começa a compor. Eu não consegui. Só quem sabe, vai no caqueado, vai no caqueado, vai. Vai, vai, vai. Se classe essa menina moniniza. Se classe essa menina moniniza, dança. Se essa menina moniniza. Isso é Júlio Moral ao vivo! Agradecendo sempre o apoio e mandando aquele abraço especial à nossa polícia militar do estado do Amapá. Nossa briosa polícia! Muito obrigado, rapaziada! Segura! Alô, família Rosário! Não pode afrouxar, família, não pode afrouxar. Dance, dance, dance. Agora, senhoras e senhores, pode preparar o sapato. Prepare o sapato, que essa sequência aqui que eu vou cantar a partir de agora é forte. É muito forte! Viva São Sebastião! Carmo do Macaquarinas, bem-vindo! Eu cheguei em frente ao portão. Alô, branco malheiro, meu primo. Meu cachorro me sorriu, latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. aí você vai cantar comigo assim. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Olha o general, tá comigo. Todo o meu passado iluminei. Olha, general. E entrei. Ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, com a pergunta por onde andei. Eu falei, e aí, Kleber? Onde andei? Não deu para ficar. No Carmo do Macaquari é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Tu sabes que eu preciso do seu amor. Amor igual ao teu jamais vou encontrar. É só você, meu bem, que eu sei amar. Eu vou te dar chumbinho, oh, carinho, viu? Amor e muito mais. Prefiro estar contigo só. Meu, não me mata logo, não. Não conseguirei ficar longe de você. Eu amo você. Amor, eu não consigo. Vivo sem você. Te esquecer, meu bem. Eu te amei. Eu te amei. Me entreguei. Eu me entreguei. Meu amor, ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do seu amor. Amor igual ao teu jamais vou encontrar. É só você, meu bem, que eu sei amar. Eu amo você. Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem. Eu te amei. Eu me entreguei ao seu amor. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho e faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Xalalala, meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo morena, ei. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei,

você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Não vamos brigar. Depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. O que será de mim agora? Ainda amo só você. O teu cheiro ainda está em mim. Se assim amar não é sofrer, ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar os momentos que estávamos amando. Ouça agora nossa canção tocando. Encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. E o que será de mim agora, se ainda amo só você? O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar os momentos que estávamos amando. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar os momentos que estávamos amando. Olha aí, rapaziada. Se você encontrar a chave de um carro, trazer aqui no palco aqui, ó, será gratificado, viu? Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Venha agora, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonhar acordado. Tudo bem. Olha o meu primo branco, Valeu. E as quatro mais apaixonadas. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço de céu. Ficar com você é como sonhar acordado. Tudo bem. Não vem. E agora canta comigo, vá. O meu amor virou. Tá lindo. Põe na minha boca o mel, logo seguido ao fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceitei esse meu jeito de querer me amar. Virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo seguida ao fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse meu jeito de querer me amar. Lindo demais.

galera do Photoshop, Dona Leila, Júlio Moral na reta final. Obrigado pelo carinho, galera. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outro em meu lugar. A você me dediquei, o meu amor me entreguei. Oh, oh, minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Oh, oh, minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você, sem você. Tá na hora de puxar, tá na hora de puxar a saideira. Oh. Na reta final, Júlio Moral, obrigado. Amor que vai, a saudade que vem. Conheci você, logo me apaixonei, oh, oh, oh. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto, sei que sozinho vou chorar. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais nos amando. Oh, oh, oh. Eu aprendi a ser só de você. Meu amigo Tom, demore tanto, sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh, oh. Ai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar, mas vou esperar. Não importa o tempo que passar. Obrigado, galera. Muito obrigado, rapaziada do Carmo do Macaquari. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, meu Deus. Obrigado, São Sebastião. Muito obrigado, família Rosário. Valeu pela moral, Major Rosário. Os filhos, meus amigos. Domingo a gente vai estar junto lá em Magavá, se Deus quiser. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Trepidante. Tá lindo demais o Trepidante. Meu amigo Ângelo, Valdenir, meu amigo Manel, o meu técnico de som, meu amigo Tom. Valeu, Noturismo, Sangel Pneus, a galera tá comigo, meu amigo General, Paredão Rio da Long Neck. Alô, Valdenir, Salão do Bola, seu amigo Bolinha. Amanhã o bicho pega por aqui, viu? Obrigado pelo carinho. Sempre que precisar, Júlio Moral vai estar junto com vocês. Família Carmo do Macaquari. Coisa boa demais. Muito obrigado pelo carinho. Valeu. Sandra Pidante, meu amigo Ângelo. Vamos continuar essa farra, meu amigo.